Produções. DJ Rafael MB. Banda Caverna Melody. A namoradinha do Brasil. Nossa. Quem gostou faz barulho aí. Ui. A galera do fundão lá atrás, a super animada. Aquele beijo, meus amores. Vamos embora. Babalu. Oi, meu anjo. Babalu, DJ Rafael MB tá gravando ao vivo. Tá gravando ao vivo? Gravando ao vivo. Vai espalhar pra moçada aí, hein? Com certeza. Aquele abraço especial, meu amigo. Tamo junto e misturado. DJ Rafael MB, gravando tudo ao vivo. Rafael hoje. MB. MB. Alô, Rafael MB, aquele cheiro. Também o nosso prefeito, excelentíssimo prefeito Murilo Guimarães, aqui de Moaná. Muito obrigado pela presença, toda a sua comitiva. E a primeira dama que tá com a gente, muito obrigado pelo carinho, pela presença. Meu parceiro Bruno, relação especial. Essa aqui é pra você recordar, pra você dançar. Direto no seu coração. Dá-lhe melodia, vem assim em cima. Joga a mão pra cima e bate na palma da mão. Já, já, já. Vamos curtir, vamos dançar, vamos de rock and roll. Assim, ó. Sucesso. Direto no seu coração é melodia, pai, pai. E assim, ó. Joga pra cima. Joga pra cima. É show! Vamos de pregaço! E essa que é meu chance dessa gadinha, só meu dia! Ô, saudade! Você que tá de olho em alguém, chama a mulher pra dançar! Chame o homem pra dançar que meu dia vai tocar ao vivo, assim, ó! Assim, ó! Eu te quero eternamente, pois não vivo sem você. Está cansada de saber que eu te quero, que eu te quero. E é tão grande, gostou? Minha paixão. Eu desejo de te amar. Ainda mato minha produção. Não me canso de falar que eu te amo, que eu te quero. Baby, baby, sonho, amo demais. Hoje até fui capaz de deixar tudo. Eu sou maior, Dama e Pikachu. E quando ela chega numa festa, a galera se levanta e alguém se adianta, tira logo ela pra dançar e não me deixa nem sentar. O seu corpo é leve como o vento, fico louco quando penso que um dia em meus versos ela vai estar linda a bailar. E quais será? Seu jeito de dançar, ela deslizou no salão ao flutuar. Quando ela rola, parece que vai voar. É a rainha dessa festa. Ela é demais. A gente ama, não quer mais gostoso, beija. Me beija, beijo, beijo bom. Beijo gostoso, gosto de bombom. Me beija, beijo, beijo bom. Beijo gostoso, gosto de bombom. Gosto de feira, uva e maçã. Tem até um gostinho de orquestra. Se meu beijinho, sei que ele me diz que meu beijo tem gosto de amor. De amor. Diz que meu beijo tem gosto. E aí? Me beija, bom. Beijo, beijo bom. Beijo gostoso, gosto de bombom. Que beijo bom, beijo, beijo bom. Beijo gostoso, gosto de... Sucesso! Mais uma, bora! Pra você, e nos anima e nos dá prazer. Sua presença é demais, feliz. Nosso número um, o teu sorriso é nossa alegria. A mão da caferona, a melodia te agradece demais, demais. Yeah! Seu corpo suado, lotando o salão. Curtindo com a gente esse som. Oh, alguém tá feliz. Joga a mãozinha pra cima. Vai, vai, vai, vai, vai. Alô, mão na onda, assim, ó. Que delícia pra fazer. Quero ver você mexer, mexer, mexer, mexer. Que delícia pra você. Agora para o chifrinho, agora para o chifrinho. Domingo eu tô na praia, tomando uma gela. Sua maquinha, sensação, sua maquinha. Ela não diga vai, ela só chega vai. Hoje tô de pai, hoje, hoje. Que delícia pra fazer. Quero ver você mexer, mexer, mexer, mexer. Que delícia pra você. Agora para o chifrinho, agora para o chifrinho. Agora para o chifrinho. Vamos lá, assim, ó. Capela na melodia, show. Vem você. Quero ver você mexer, mexer, mexer, mexer. Aqui delícia faz assim. Agora fala o chifrinho, agora fala o chifrinho. Tô me cantando a pé, tomando uma gela. Sua maquinha, sensação, sua maquinha. Ela não liga e cai, ela só chega vai. Hoje tô de patão, hoje tô de patão. Aqui delícia pra fazer. Quero ver você mexer, mexer, mexer, mexer. Aqui delícia faz assim. Agora fala o chifrinho, agora fala o chifrinho. Agora fala o chifrinho assim, ó. Olha o sucesso. Já não sei o que você dança. Ao som da melodia, sucesso. Dança. Joga a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha pra cima. Vem curtir a melodia, show. Sucesso, vai, vai. Joga a mãozinha em cima. Bate na palma da mão. Vai, vai. Ah. O nome dele é Rubinho Souza. Especial, excelentíssimo prefeito Murilo Guimarães e sua primeira dama que tá com a gente aí. Mais um sucesso. Levanta a mão e faz o quê? Banda Cafeirana Melodia. A namoradinha do Brasil! Ei, Babalu, bora mandar um abraço especial a esse cara que tá gravando tudo hoje aqui, meu parceiro. Mandei. Meu parceiro Rafael MB, DJ Rafael MB, gravando tudo. Mandar também um abraço todo especial a ele, Chico Orelha, da Maloca BS, junto e misturado com meu parceiro Bruno Salmista. E ele sempre, DJ Rafael MB, gravando tudo. Bora, meu maestro, Seca Fernanda Melo. Joga pra cima, assim, meu tio, passar. O nome dele é Didi Sampaio. Opa, assim, assim, ó. Oração comitiva do Seletício Prefeito. Murilo de Maranjo tá curtindo o seu meu dia. E sua esposa, a primeira dama. Tu acredita, tu acredita. Tu acredita em amor à primeira vista. Tu acredita, tu acredita. Tu acredita em amor à primeira vista. Vou te contar uma história, por favor, presta atenção. Em Feira de Santana, me acusaram de ladrão. E no piscar de olhos, e tudo aconteceu. Me envolvi quase que te beijo, liga de Deus. Mas foi na delegacia, foi da queixa de mim. Delegado perguntou o que ele fez. Ela falou que foi intenso, não sabia. Só que tá feliz, tira o pé do chão. Eu sou ladrão, sou ladrão. Eu sou ladrão, ladrão de coração. Seu coração agora, assim ó. Melodia, bebê, bebê. Assim, ó. É assim. Vou acredita, tu acredita em amor à primeira vista. Tu acredita, tu acredita, tu acredita em amor. Vou te contar uma história, por favor, preste atenção. Em Feira de Santana, me acusaram de ladrão. Foi no piscar de olhos que tudo aconteceu. Me envolvi com a chiquitita e beijo. Cadê a galera do Flamengo aí? Eu sou ladrão, sou ladrão. Eu sou ladrão, sou ladrão. Ladrão de coração, seu coração. Joga, joga pra cima assim, ó. Sou ladrão, ladrão de coração, seu coração. Eu sou ladrão, meu Deus, assim, ó. É melodia, bebê, assim, joga a bateria, pega o som, bateria, pega o som aí. Cadê o gritinho da galera de Moana aí? Só quem tá feliz, joga a mão pra cima, joga a mão. Produções DJ Rafael MP. Eu sou gostoso, eu sou delícia. Amor, a mulherada, quando me vê, tira o pé no chão assim, ó, lourinho. Quando a mulherada pega, amanhã já vem de novo, lourinho. Delicioso, lourinho, delicioso. Quando a mulherada pega, amanhã já quer de novo. E assim, assim, ó. Na mão, um copo de uísque. Na mesa, sou mulher gata. Sou um lourinho gostoso e também tenho pegada. Vivo todo um ouro, vivo um lindinho cheiroso. A minha mania é fazer raio beijoso. Eu sou gostoso, eu sou delícia. A mulherada, quando me vê, tira o pezinho do chão assim, lourinho. Eu sou gostoso, eu sou delícia. A mulherada, quando me vê, tira o pé do chão e vem, lourinho. Lourinho, delicioso, lourinho, delicioso. Dança, dança, dança, dança, dança. Cadê o gritinho das mulheres aí? Vem assim, vem assim, vem assim, vem assim, ó. Quando tu fica danada, você fica. Cê tá perdendo a linha. Cê tá sensacional. É bola pra geral. Tá louca, tá maluca. Beijo na boca, empina a bunda. Cadê o gritinho das mulheres? Vem tremer assim, ó. Vamos lá. Beijo na boca, empina a bunda. Cê tá sensacional. Rebola pra geral. Tá louca, tá doidinha. Beijo na boca, empina a bunda. Cadê o tio da Juliana e solteiras aí? Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, assim, ó. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, assim, ó. Meus amores. Opa! Quero agradecer mais uma vez o carinho e com certeza do meu parceiro, o cara que é promoter, o cara que promove os eventos aqui em Muaná, meu parceiro Bruno, do Salmista, o cara gente boa demais, um abração especial e toda a sua comitiva, valeu pelo carinho. Vamos dançar, vamos curtir ao som da Cafeirana Melodia, papai, vem assim. Alô, Juni da Selva, meu irmão, abração especial, meu filho. E o nome dela é Babalu Pimentinha. Me chame cada cinco mil que eu vi. E aí? Eu vi que poderia ser de mais que uma saudade. A vontade de ligar pra te ouvir falar. E não me negar, ainda sente meu perfume, ainda sente. Te falta um ar. Nessa saudade, em vez de morrer, te matar. Deixa esse orgulho vir correndo, vem dizer que sente a mim. Esquece esse teu ego. Assume esse desejo. Esquece teu ego em me procurar. Assume esse desejo. Seguidamente sente como eu. Volta esse amor, aquele amor. O nosso amor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. E aí? E essa saudade em vez de morrer te matar. Deixa esse orgulho vem correndo, vem dizer que sente a minha falta. Esquece esse teu ego. Assume esse desejo. Sei que também sente como eu. Volta esse amor, aquele amor, nosso amor. Esquece teu ego. Vem me procurar. Assume esse desejo. Produções DJ Rafael NB. E assim, ó. O nome é de seu pai, ó. Babalu Pimentinha, vem dançar. Direto do seu coração, vem assim, ó. Eu não consigo entender. Você não você eu sou. Não sou nada, não sou ninguém. Não sei, talvez, será que ainda pense em mim? Deixa contar, que sabe que não vou te ver. Onde eu sei você parece um cego pra mim. E hoje eu chorei, hoje eu chorei. Olhei suas fotos e chorei, chorei de saudade. Você aqui, aqui, e a vida vai. E cada vez você mais longe, o tempo não passa sem você aqui. E assim, ó, direto do seu coração, no dia. Alô, galera do Gordinho do Frango. Fábio e Pajatinha, Anielica e Misael. E nada se compara a ti. Eu não, eu nunca amei alguém assim. Esse amor, esse amor. Eu nunca, nunca consegui te esquecer. E quanto se lembrança vou tentando viver. Choro toda vez que alguém pergunta ou comenta de você. E hoje eu chorei. Suas fotos e chorei, chorei de saudade sem você aqui. E a vida vai, e cada vez você é mais longe, o tempo não passa sem você aqui. E hoje eu chorei, olhei suas fotos e chorei. Sem você, azeitona aqui. E a vida vai também. Sim. E cada vez você é mais longe. O tempo não passa sem você aqui. Melodia. De motel. ficou tatuada em meu coração. Você fez de um jeito, seu corpo tocando em meu corpo, em meu amor. Porque eu vou, o gosto do pé, o cheiro da rosa, ai, ai, ai. Teus dedos adentrando em meu cabelo, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Pensei que cê fosse embora, eu não tive resposta. Mas quando o mel é bom, a velha sempre volta. E que é isso, menino? Você veio do céu, o nosso romance. E uma resposta. Mas quando o mel é bom, quando o mel é bom, quando o mel é bom, o vagabundo sempre volta. E aí? Te encontrei, te mostrei que eu sou. perché io sin você já não duro, nem sei Produções DJ Rafael MP. Mais um sucesso. O que temos pra hoje é saudade. As coisas de nós é procurar o pretexto, o motivo pra voltar. Foi ontem, mas eu já sinto vontade. As bocas juntas e o calor do nosso lugarzinho de amor. Já é tarde, tá frio, é noite sozinho. Minhas mãos vão comichando pra ligar. Final 15-0, quem sabe canta aí. Vai mandar a braga, tá juntinho. Ah, ah. Comichando pra ligar. Final 15-04. Mais uma vez, vai. Joga a mãozinha em cima na palma da mão. Sei que sabe, amor. Se a gente fica junto, dá um pé. É sem pode bater palma que a gente gosta aí. Um abraço especial ao nosso prefeito, mandar também um abraço todo especial a ele, meu amigo, acabei de conhecer aí atrás, é o parceiro Bruno Salmista. Ele falou o seguinte, ele veio comigo aqui atrás, falou, olha, ele vai dar 2 baldes de cerveja, o casal mais velho da festa vai dar 2 baldes de cerveja, hein? Vem aqui atrás com a gente, traz aí sua identidade, só mostrar e confirmar, a gente vai dar, beleza? Pode chegar com a gente, o nome dele é Bruno Salmista. Rapaz, o Bruno Salmista falou que tá gostando da festa, quem tá gostando da festa, levanta a mão e dá um grito aí. Quem quer que a melodia vá até 8 horas da manhã, levanta a mão e dá um grito aí. Para Bruno Salmista. É. Alô, foi assim, ó. Vem curtir me lançar a melodia. Alô, Bruno do Salmista, meu irmão. Obrigado, valeu. Ó, excelente, super feito, me lançar assim, ó. Aqui só rola coisa fina, um baile rola e ela desce. E viva a bagaceira, que hoje eu tô ocupando. Tô sem decote no reno da novinha e ela mexe. E vem aqui, vem pro meu colo, vem, que hoje eu tô ocupando. E para de ralar no chão, você quer luxo, quer sentir tesão. E para minha diversão, toro o rabo, chuta pra cima, senhor. E eu sou o rueiro. Para mim, esse amor vai da cama do colchão. Para mim, sou bagaceiro. Se eu sei que é bonito. E ela quer sentar, só quer saber de festa no meio da putaria. Viva a bagaceira. Ela quer sentar, seu corpo quer dançar. Carinha de novinha vai levar uma feia. Ela quer sentar, só quer saber de festa no meio da putaria. Viva a bagaceira. E ela quer sentar, só quer saber de festa no meio. E viva a bagaceira. Juro pra cima, senhor. Dança, dança, dança. Dança que a melodia show. Só rola coisa fina, vale, rola e ela desce. E viva a bagaceira, que hoje eu tô putão. Tô sem limite no negócio da novinha, e ela mexe. E vem aqui, vem pro meu colo, vem, que hoje eu tô putão. E para de ralar no chão, você quer luxo, quer sentir tesão. E para minha diversão, me toca o rabo, chama pra cima e vem, senhor. E eu sou rueiro. Para mim esse amor vai da cama do colchão. Também sou bagaceiro. Se achou que é bonito. E ela quer sentar, só quer saber de festa no meio da putaria. E ela quer sentar, só feia. E ela quer sentar, só quer saber de festa no meio da putaria. Viva a bagaceira. E ela quer sentar, só quer saber de festa no meio. Prefeito Maná, é o Serrote, meu filho. Serrote é sucesso. O sucesso é o futuro prefeito, é, meu irmão. Se Deus quiser, se Deus quiser. Esse é o Serrote, meu filho. Faça o Serrote, faça o Serrote. Simão. fazer o mal. E aí? Tira o chefe na balada, junto com minhas amigas, vou ser na vida, fazer tudo aqui. Tira o chefe na balada, tomando gelado, pra mostrar pro ex. Junto com minhas amigas, vou ser na vida, pra mostrar pro ex. Produções DJ Rafael MB. Sucesso. Aqui a diferença é enorme. Lembrei! Quem gostou, levanta. Sou praeiro, tô solteiro, quero mais. Joga pra cima, senhor. Sou praeiro, sou guerreiro, tô solteiro, quero mais o quê? Cadê o gritinho dessa galera? Cadê o gritinho da galera? Tira o um pezinho do chão, assim que a melodia na matéria. Dá esse saladinho, meu rei. Solteiro, quero mais o quê? Sou praeiro, sou guerreiro, tô solteiro, quero mais o quê? Quero mais verão, quero mais tesão, quero mais fevereiro, quero mais amor dentro do coração, quero mais dinheiro, quero mais sol, quero namorar, quero mais alegria, quero Rio de Janeiro sem tempo de paz, quero as meninas de Minas Gerais. Sou a galera que tá solteira, sai no chão, chora no chão, assim ó. Porque sou brasileiro, eu sou de Cametá, eu sou do mundo inteiro. Cadê o gritinho da galera do Flamengo, assim, assim, ó? Porque sou brasileiro, eu sou de Cametá, eu sou do mundo inteiro. Pra ficar bonito, pra ficar bonito, todo mundo tira o pé do chão e vem com chão. Sou guerreiro, sou solteiro, quero mais o quê? Quero mais o quê? Sou praeiro, sou guerreiro, tô solteiro, quero mais o quê? Quero mais verão, quero mais tesão, quero mais fevereiro, quero mais amor dentro do coração, quero mais dinheiro, quero mais sol, quero namorar, quero mais alegria, quero rir de janeiro sem tempo de paz, as meninas de Minas Gerais, só as meninas, vem assim, ó, vem nessa garotinha. Eu sou brasileiro, sou brasileiro, eu sou de Cametá, eu sou do mundo, sou do mundo inteiro, eu tô em Moaná, e a galera filé, filé, filé, assim, ó, assim, ó. Porque sou brasileiro, eu sou do Moaná, eu sou do mundo. Alô, galera do Magnata, vem assim, tinha o pezinho do show, já, assim, ó, assim, ó, assim, ó. Gostou, dá um gritão aí! Produções DJ Rafael NB. Você quer sucesso? Vou catar caranguejo. Eu vou passar de leite na mão para vou sair do jururu. Quando você chegar, peçoca que balança. Paraíba, pra peçoca que balança. Paraíba, cá. Abraça todo mundo, abraça todo mundo, abraça todo mundo aí embaixo, pode abraçar, porque eu chamo ele do baixo, Alex, dá-lhe, garoto. Segura na corda do caranguejo, tava aí pra cá. Segura na corda do caranguejo, tava aí pra cá. Segura na corda do caranguejo, tava aí pra cá. Segura na corda do caranguejo, mas o ponteiro não deixar, se ele vai é pular, o caranguejo fujão. Mas o ponteiro não deixar, se vai a pular. Alô, galera de Boa Norte, o pezinho do João, assim, ó. Segura na corda do caranguejo. Suona corda do caranguejo, Paraíba. Suona corda do caranguejo, Paraíba. Suona corda do caranguejo, Paraíba. Areta cheia, cheira vacia, jogue flores no mar, saudade queima, chacareta cheia. Galera de Moana, joga pra cima e tira o pé no chão. Suona corda do caranguejo, Suona corda do caranguejo, Paraíba. Suona corda do caranguejo, Paraíba. Suona corda do caranguejo, Paraíba. Quem gostou, dá o gritão aí que eu quero ouvir. Joga pra cima, soldadinho. Alexi, dale, garoto. Segura na corda do caranguejo. Segura na corda do caranguejo. Segura na corda do caranguejo. Segura na corda do caranguejo. Mas o ponteiro não deixa, se vai a pular. Não, não, não. Mas o ponteiro não deixa. Vem assim, vem assim, vem assim, ó. Tinha um pezinho no chão, ó lá. Segura na corda do caranguejo. Segura na corda do caranguejo. Segura na corda do caranguejo, Paraíba. Segura na corda do caranguejo. Areta cheia, espelha e vazia, jogo flores no mar, soltanha queima, chama areta cheia. Pra ficar bonito, todo mundo tinha um pezinho do chão assim, ó. Segura na corda do caranguejo. Segura na corda do caranguejo. Segura na corda do caranguejo. Paraíba. Segura na corda do caranguejo. Paraíba. Segura na corda do caranguejo. Segura na corda do caranguejo. Segura na corda do caranguejo. Segura na corda do caranguejo. Só quem tá solteiro, só quem tá solteiro. Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima. E bate na palma da mão. Já, já, já, já, já. E grita assim, ó. E eu de sair. E eu de sair. E essa aqui é sucesso, vocês vão dar no carnaval. Vamos dançar assim, ó. Ó, pera, pera, pera bem. Joga a mão pra cima assim, ó. Se mora, se mora. E aí? Olha, se mora, se mora. Um bebê, um bebê. Se mora, se mora. E lê, lê, lê, lê, se mora, se mora. É proibido ficar parado. Todo mundo sai do chão, sai do chão, sai do chão, sai do chão, sai do chão, assim, ó. O sol já foi embora e o agito da rua chegou. É mais uma noite de festa, tão melhor com você. Agito da Bahia, levando vagalumes da trombeira da floresta. Nossa paixão é boa, da festa lhe falou. Dança de mim, sai aqui, o bicho já pegou. Tomar um golinho, não vai resolver. Do jeito que ela bebe, ela vai querer. A Bia Clareira, que ela quer sambar. É samba da galope da Bahia. A Bia Clareira, joga a mão pra cima e tira um pezinho do chão. Boa na meu senhor. Se mora, se mora. Oh. E de, de, de, de, oh. Se mora, hey. Vem assim, vem assim, vem assim, ó. Vem aguentar a batição. moça foi embora e o agito da rua chegou. É mais uma noite de festa, nós como sempre, agito da Bahia, levando vagalumes a pro meio da floresta. Tá assanhado, né, mano? Nossa, de mim, saia que o bicho já pegou. Tomado colinho, não vai resolver. Do jeito que ela bebe, ela vai querer. A Bia Clareira, que ela quer samba, é samba da Bahia. A Bia Clareira, alô, Moana. Todo mundo tira o pé do chão e joga a mão assim, se mora. Se mora, oh. E lê, lê, lê, lê, oh. Se mora, se mora. E lê, lê, lê, lê, oh, olha a senhora, ei, senhora, oh. Lê, lê, lê, lê, oh, senhora, ei, senhora, oh. E lê, lê, lê, lê, lê, lê, ah. Oh, oh, senhora. Eu quero ver geral, eu quero ver geral. Todo mundo tira o pé do chão. Ei, ei, ei, ei. Já é carnaval em Moaná, meu filho, segura. Meu amor, vamos embora. Está na hora, está na hora. Paga o garçom, meu amor, vamos embora. Está na hora, está na hora. E tudo que é bom dura pouco. Passou de três, é demais. Todo mundo está ficando louco. Ninguém aguenta mais. Oh! Papai! Produção DJ Rafael MBB.